Chega de falar de Mercedes, agora só falo de Lambo. Enquanto eu tô dirigindo, você passa me observando. Tomei um copo de lean, do nada fiquei flutuando. Joguei mais prometazin, de repente eu tava voando. Cheio de bicho no bolso, acho que tô na Amazônia. Várias notas são de peixe, várias notas são de onça. Joga as notas pra cima, faço a chuva da grana. Mano, eu vou tipo Drake, e ela vem tipo Rihanna. Eu colo com os cara que cola com os cara que cola com cara que quer te pegar. Eu colo com os cara que fala pro cara que eu sou o cara pra te assassinar. Eu colo com os cara que cola com cara que já deu a arma pra mim te apagar. Eu colo com os cara porque eu sou o cara, por isso que você tem que respeitar. Mano, roubaram meu tênis, não tô me sentindo bem. Bagulho era o sentimento, que se foda todas essas notas de 100. Queria comprar o igual, mas igual ele não tem. Se você nunca lutou pra ter algo, você não vai me entender também. Mano, roubaram meu tênis, não tô me sentindo bem. Bagulho era o sentimento, que se foda todas essas notas de 100. Queria comprar o igual, mas igual ele não tem. Se você nunca lutou pra ter algo, você não vai me entender também.